62 autorizado 2, meu teste. Táxi, passarelo 2224, tem 50 bolas, Fortaleza 301. 50, Fortaleza, confirma a autonomia? 3 e 30. Aqui é o passarelo 2224, livre táxi via pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera, torre 198, decimal 6, ajuste no 0 no 5015. Alfa, ponto de espera, da 10286. Agora com torre 118, decimal 6. 86, boa noite. 6201 no Rio de Janeiro, nível 360, aguarde um minuto, cópia da autorização. Táxi até a papai e aguarde para ingresso. Controle, Romeu Bravosca. Prossiga, Romeu Bravosca. Bravosca, a partir da posição ponto. Solicita modificar o plano para ser visual com posto da 097. Bravosca. Livre o pouso. Não, no 0, vento 120 graus, no 099. 2009, livre pouso, não no 0. Baixado e checado, golo 392. Salvador, é 7836 para o TAC. 47 a bordo, 2 horas e 40, perna Salvador. 47240 Salvador, táxi via pátio Índia e Alfa, no ponto de espera torre 198, decimal 6, ajuste permanece 615, web 5836. Via pátio Índia e Alfa, no ponto de espera 286. Eco Mike Serra, livre o táxi via pista 17, chame alinhado e pronto. Comite ao localizador, desça até o 040. Esquerda 025 para 40, limite do localizador, 404. 3662, avisando. 3662, presta 14118, decimal 6. 1118, decimal 6, 3662. Romeu, Mike, Tango, até 2000 pés, ajuste no 0 no 5, reporte estabilizado. 2000 é Pantanal, Romeu, Mike, Tango. Paulo 5216, entramos em contato com o APP Aracaju e o mesmo informou ainda sem previsão. Ok, foi coordenado com a empresa, a intenção é prosseguir no voo e chegando em Aracaju, caso não haja restabelecimento, vai alternar Recife. Seria possível nessa condição nós, dentro de 5 minutos ou 10 minutos, iniciarmos os procedimentos? Aguarde um minuto, contato com o Centro Recife, acredito que vai poder sim realizar esse procedimento. Aguarde apenas a confirmação. Afirmativa. Nesse caso, nossa alternativa primária passará a ser o aeroporto de Recife, o aeródromo de Recife. E ficamos na condição da abertura ou não de Aracaju para que a gente prossiga para a alternativa. Gente. No 404, prossiga para 3 mil pés. Para 3 mil, pelo localizador, confirma. Já está pronto a interceptar o LOC. Autorizado o ajuste no 095. E aí, Miki? Perdendo 3662, só no 095. Tô no 398, seu solo 18, libera a direita, 1219, ao livrar. Quem se vai livrar na faculdade de direita com o 398? Oi, boa noite, Papai Romeu, Romeu Bravosca. Romeu Bravosca, espera sobre a rotatória, temos 09 alinhado na 17. Aguarde para interceptar a final, faça curvas pela esquerda. Gente, Romeu Bravosca. É 2000 autorizado. 2000, Bravosca. Romeu, Mike Tango, para o sequenciamento, reduz agora para aproximação. Segue tráfego da, em pouso já na final da pista no 7. Meio reduzindo, Romeu Mike Tango. Observador, boa noite, temperatura 5.2, por instrumento de treino para você, importante informação de ação. 7-1. 4071 autorizado, pushback sanamente, um táxi. Vai lá. Boa noite, temperatura 5.2, por instrumento de treino para você, importante informação de ação. 3-1-5-2, desce até o 050, a chegada é a Mário. Informe pronto para o acionamento, vai prosseguir o voo nas condições solicitadas. Gente, acionamento pushback em mais uns 5 a 10 minutos. Gente, informe pronto para o acionamento. Vamos lá. Vamos, Salvador, até 3. 561 no porte, então, um áudio puxa acionamento. Portão 9 autorizado, pushback, corrigindo o TAN 3561. Meu número 2 no setor, aeronave da Azul no portão 8 já foi autorizada. Aguarde para iniciar. Ok, aguardando a sua escuta, o TAN 3561. Portão 2 mil, caixa de malha, aguenta a posição. Ok, o Mike Serra tem livre a decolagem da 17, o vento 120 graus, 10 nós. O passarelo 2224, aguarde liberação do controle da sua decolagem. Temos aeronave decolando da 17 agora com um perfil de saída conflitante com o seu. Aguarde só um instante a autorização do controle. Está pronto. Salvador, boa noite, Papai Romeu. Romeu, mais aeronave. O TAN 3662 no solo, 20, libera a direita, 219. 2119, o 3662. Estou em o Romeu Mike Tango Nacional, baixar travado. Gente, Romeu Mike Tango, continue na aproximação, aguarde liberação para o pouso não no 0, ajuste no 0 no 5. Ok, autoriza estar presente, pouso na 17, adequa a bússola direita. Aguarde só um instante. Boa noite, táxi autorizado via Alfa, informe antes da Juliette para ingresso na parte principal. Alfa, sua Juliette, sua 3662. Mantendo a pro até 2 mil pés. Agora o controle 198, vamos manter a pro até 2 mil, é como é que será? Ok, o Romeu Maitango, temos um tráfego na rotatória, se eu cancelar o senhor passa a ser o número 2 para pousar na 17. Pretende pousar na 17 como número 2 ou pousar na 10 como número 1? Não, sendo assim vai prossegue aqui para 10. Gente, tem livre o pouso na 10, o vento 120 graus, 10 nós, o Romeu Maitango. Gente, pouso livre na 10, Romeu Maitango. Do capacete 2000 autorizado. aircraft is 3702, receive information Tango. Six 310, red to copy. Red to copy now, 310. China 6310, clear to Recife, flight level 350, upper whisk 58. After takeoff runway 10, turn left, Fuca departure, Caju transition. Salvador departure control 119 at the small 8, and call 5576. Okay, Roger, clear flight level 350 to Recife via upper whisk 58, depart Fuca transition, Caju 10, runway, turn left after takeoff 119 at the small 8. Local 5576, Ocean 6200. Correct, report right for Ocean Star. Para o táxi azul 4071, temos 115 a bordo, 4 horas e 35 minutos de autonomia, autonomia de verão. 071 autorizado táxi via Pátio Índia e Alfa. No ponto de espera da 10, chamar a torre 198 decimal 6, bom voo. Pátio Índia e Alfa no ponto de espera 286. 286, TH. Boa noite, torre, eu vou no 404. Vou no 404, quantas milhas da cabeceira 10? 5. Cliente, vai liberação para o pouso, ajuste no 0 no 5, temos um tráfego à sua esquerda, setor norte, com citation, aguarde liberação para o pouso. Guardando a liberação, vou no 404. O Romeu Mike Tango, seu som logo 24, libera a direita, 1219, ao livrar. 219, Romeu Mike Tango. Eu gravo Oscar, complete 360 pela sua esquerda e chame na final de 3 milhas. Informo o Boeing, o Boeing da Golf na curta final da 10. Sente, Oscar. Alive seu push. Sente, eu faço passagem da empresa da companhia que vai para o 1-1 e coordenação está autorizada para matar na 3561. Vou no 404, livre o pouso na 10, vento no 20 graus, 10 nós. Livre na 10, tem checado, agora 404. Passarei 2224 após o Boeing da Gol, pousar, livre, alinhar e manter a 10. Após o Boeing da Gol, ali manter a 10. Tudo possível. Levar agilizar e solicitando o passe para aerostar. Ok, gente, vamos ver o Mike Tango. 3561 no TAN, é o solo. Prossiga solo, TAN 3561. Tráfego adicional para passar a retaguarda antes de iniciar o seu push é um Citation 525. Tá certo, vai guardar a passagem do Citation também, então tá 3561, obrigado. Solo 35216. Prossiga 5216. Há uma nova orientação da empresa, senhor. Nós solicitamos então o corte de motores, vamos passar um DLA para uma nova programação. Gente, 35216. O Romeu Bravo Oscar, check-train, livre pouso na 17, o vento no 20 graus, 109. Machado travado, Oscar. Quatro, seu solo 27, libera a direita e chame o solo 1219. Libera a direita, chama o solo 1219, 44. Com 5, desça para 2000 sem restrições, livre LS. 2000, 1015, ILS autorizado, 3152. 9, decolagem da 1-0, curva esquerda, subida Momo, transição Froti. Controle 1-9, decimal 8, aciona 5-0-0-2. 4, decolagem autorizada, 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 nós. Zero da 1-0, 2-0-4. Web, Jet 5836, alinha e mantém 1-0. Alinha e mantém 1-0, 5836. Salvador, boa noite, voo 1-4-0-4. Voo 1-4-0-4, boa noite, táxi autorizado via Alfa, informe antes da Juliette para ingresso Pátio 1. Alfa, informar antes da Juliette para ingresso Pátio 1-4-0-4. Livre ingresso na Lima, e após chame a torre 18-6 para continuar o táxi, Romeu Mike Tango. Passaria 2224, decolado aos 28, controle agora 198. 198, uma boa noite. É. Controle Salvador, muito boa noite, passaria 2224. Recebido 2224, controle, contato radar. Romeu Bravosca, seu solo aos 29, o pátio é o da bata, não é isso? O Bravosca no solo aos 29, o pátio é o da bata? Do táxi até está o Romeu Bravosca. Romeu Mike Tango, continue o táxi via Mike ou pista 35, cabeceira 35, a critério. E prossiga para o pátio 5 da Aerostar. Romeu Mike Tango. 75836, decolagem autorizada da 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 nós. Iniciando a decolagem 1-0, L57, desculpe, 5836. Web 6748, controle, ajuste agora, 1-0-1-5, esquerda Itap, Itap, turma pro ILS. Adicionando 0-1-5, Itap, Itap, turma pro ILS, Web 6748. 0-4-2-0. Bom, meu Mike Tank tá autorizado, cruza pista no 7, até aéreo está. Salvador, voo 1-4-0-4, próxima da Juliette. 404, livre ingresso, portão 5. Livre ingresso, parte para o portão 5, 404. E 1-1-8-6. 36, torre 3-5-2, obrigado. Controle, boa noite, Web 5836. Web 5836, este é o controle, Salvador, está em contato radar. Contato radar, Web 58. Vai chamar a torre 119 decimal 8, corrigindo 118 decimal 6, frequência da torre, o ajuste permanece 1-0-5. Recebeu o táxi via pátio, fim de alfa, ponto de pedra 1-0, quando lá pronto, chama a torre 18-6, ajuste 1015, está 3561. Positivo, fica atento apenas a aeronave da Gol, ingressando agora no portão 5. Solo confirma para 1-4-0-4, ok? 505. Obrigado. Claro, 6201, prossiga. Ordem, equipe Solar, depois da TAM, irá passar a retaguarda após eu iniciar o posto de acionamento de chama-táxi. Posso tentar autorizar o 6201. Paulo, como recebe o 3858? Após o posto de acionamento, posição 7. Posição 7, TAM 3858, livre posto de acionamento de chama-táxi. Paulo Salvador, boa noite. Voo 1889, informação TAM, solicitou o 400 para o caminhão. 360 pré-aprovado, copia? Pronto, corta 360. Voo no 889, Galeão, nível 360 aprovado. Decolagem da 10, curva direita, subida da El até Leda. Após Leda, Bidev. Ingressando até November 857, após voando segundo rota. O controle Salvador 199.8, aciona 5004. 233, controle agora 19.8. 19.8, boa. Positivo, estamos tentando implantar o controle 100%, abreviar ao máximo as trajetórias, vamos partir para a etapa inicialmente, dentro em breve vai ser Duna 2000 para o INS. Ah, e vai ficar muito bonito, beleza, obrigado. Agora pronto para posicionamento, voo 88. Comida 04, este é o controle, meu cordial, esquerda, ITAP, desça para 5.000, ajuste 1015, ITAP Duna para o ILE. ITAP Duna 5.000, 1095, Coronel 04. E observe o airbus da companhia, já na curva final da 10, após, está autorizado a linha em manter. Tentar manter o ponto zero após o airbus na curva final ali, mantém o 10, está 3561. Direto Leda, 4071. Prossiga. Vamos fazer uma adequação na sua navegação. Afirmativo, prossiga. Vamos subir restrito ao 340, partir direto bridge. 340, direto bridge, 4071. Web 748, está voando sobre o mar, passa 10.400, Duna 2000 ILS autorizado, Web. Entendeu, né? Na proa de Duna para 2000, autorizado LF, web 6748. Positivo. Pode prosseguir via Juliette? O trecho da Alfa entre a Índia e a Juliette está impraticável. Ok, estamos seguindo a Tá 3152 no solo aos 36, libera a direita e chame o solo 219. Direita solo 219, tá 3152. Salvador, tá 3152, livrou. 3152, boa noite, táxi autorizado via Alfa, informe antes da Juliette para ingresso bate principal. Alfa, chama antes da Juliette, tá 3152. No táxi à direita, 121 no corrigindo, 1 no 8, decimal 6, quando no ponto de espera, o ajuste permanece 1-0 no 5, bom voo, boa noite. Obrigado, 2.685, muito grato. 85, 2.085. 2.685, boa. Boa. Web 8, 36, chame Recife, 2.685. 2.685, Web 5836, muito boa noite. Boa. Decolado às 3.8, controle 19.8. Controle 19.8 da 3.5.61. Controle 19.8 da 3.5.61. Tato Radar 3.5.61 da TAM. Voa sobre água, direto Duna 2000 para o ILS, 1604. Se é possível, mantém a etapa do 1604. Ciente. TAM 3561 no controle. Prossiga, controle TAM 3561. Complete curva direita direto ao fito. Direita direto ao fito, TAM 3561. Cinco, dois, um, meia, solo. Cinco, dois, ano meio na escuta do solo. Autorizado, chame táxi, chame 63 no zero. Cheque trem, chame a torre, a frequência é 1186. 186, web 6748, boa.